330 para Maceió, senhorita. Possível o embalde da órbita nessa prova, 080. Ciente, TAM 3520 autorizado. E apenas para confirmar as condições, agora 2 mil metros de visibilidade, 600, 500 pés de teto e chuva forte sobre o campo. Afirmo, ciente, TAM 3520.